desafios eles irão. Se você quer ter amigos, não se esqueça de cantar. Não se esqueça do abraço, de abrir seu coração. Não se esqueça de amar. Você pode ter amigos como irmãos, basta apenas um sorriso e atenção. Pra buscá-los onde estão, e assim, sem mais aviso, eles virão. Se você quer ter amigos e deixar de ser comum, deixar de ser comum, muito simples seja um.